Suas formas e suas cores são fonte de inspiração. O vento faz seu balançar tão suave e lépido que desperta a imaginação. Da maçã eu vejo uma imensa janela. De lá me observam, nela eu quero entrar. Sua forma e grandeza deixa a luz do sol entrar. E os seus raios coloridos me dizem que lá dentro pode haver um céu. Da maçã eu vejo uma imensa janela. Solto um grito no